Este podcast integra a disciplina Teoria da Aprendizagem e o Design de Ambientes e Learning e faz parte da avaliação para obtenção do grau de mestre de Sandro Reis. Nesse episódio, iremos discutir as dificuldades e o distanciamento do ensino sobre a Amazônia para discentes da Amazônia, tendo como base o artigo A Base Nacional Curricular Comum e a Formação Continuada de Professores sobre a Floresta Amazônica. O que ainda temos que discutir é sob a autoria de Orleilson Cunha Gomes e Maria Inês Gaspareto Iguchi. O episódio é composto por uma parte explicativa sobre o assunto e um bate-papo com um professor especialista que vai dar suas contribuições a aprofundar no conteúdo a partir de suas vivências. O artigo trata da floresta amazônica, porém suas relações no ecossistema ainda são pouco compreendidas pela população. Essa falta de conhecimento pode afetar iniciativas para sua preservação. No entanto, acorda-se que é por meio da educação que efetivas mudanças de proteção ao sistema ambiental podem ocorrer. Além disso, o estudo aborda a formação continuada de professores visando a sua interação com a Base Nacional Comum Curricular, a partir de um diálogo profundo com os pesquisadores deste bioma, o INPA. Conclui que a floresta amazônica está absorta com um tema amplo e pouco contextualizado, mesmo com os avanços da BNCC. Esse estado pode e deve ser compensado com uma formação específica e com parcerias de profissionais que se dedicam na produção científica desse ecossistema, dando aos professores o respaldo de conhecimento e reflexões necessárias para sua atividade de ensino. Nessa segunda parte do episódio, conversaremos com o professor especialista Sérgio Dantas Torres. Ele é geógrafo formado pela UFPA em 1981 a 1986, especialista em gestão escolar pelo CESUPA 2013 e 2004, professor com larga experiência nos ensinos fundamental e médio. Tudo bem com você, Sérgio? Tudo bem, Sandro. Boa tarde. Você sabe que é uma imensa satisfação ter feito esse convite para você, porque você é um professor muito competente, conhece todos os assuntos voltados para a área da geografia. E eu vou fazer a primeira perguntinha. Há quanto tempo de experiência que você tem enquanto professor? Foram 32 anos em sala de aula. Poxa, que bacana, né, professor Sérgio? Realmente é uma vida, né? Quando a gente tem toda essa trajetória enquanto profissional inserido no contexto escolar. Então, como o senhor já vivenciou tanto a experiência nos níveis fundamental e médio, eu vou fazer a primeira pergunta, tudo bem? Qual a maior dificuldade encontrada no ensino sobre a Amazônia? Eu penso que essa dificuldade não é só em geografia, mas em todas as áreas do conhecimento. E essa dificuldade se dá justamente, penso, por uma falta de integração pedagógica nas escolas. Essa integração, ela passa por 5 pontos. O primeiro, política pública. A escola não debate nem discute muito política pública, tentando analisar a lógica política que vivemos, ou seja, a falta de compromisso entre política pública e a política da escola. O outro ponto é a parceria. É fundamental que a escola faça parcerias. A escola tem que sair para além dos seus muros. Essa parceria não se resume só com a família, mas com o próprio Estado. Por isso, é fundamental a lógica política, mudar essa lógica política, ou seja, a escola discutir mais e participar mais de política pública. E essa parceria com as instituições públicas e privadas, universidades, centro de pesquisa, principalmente, para trazer mais conhecimento científico para dentro da escola. A escola tem que se tornar um espaço de produção científica. E essa parceria, tenho certeza que ajuda muito. O terceiro é a família. A escola tem que buscar mais a família, colocar a família dentro da escola. E também a escola tem que servir a comunidade, ou seja, as famílias. O quarto ponto é a estratégia pedagógica. Nessa estratégia, eu vejo que uma grande dificuldade do ensino em todas as áreas é justamente o método. Porque vamos pensar o seguinte: o que é aprender? É a capacidade de adquirir algum tipo de conhecimento e colocá-lo em prática. A escola também tem que se perguntar como aprendemos. E aprendemos a partir de método. Então, penso que é fundamental o método. E penso que um dos melhores métodos para aprender em todas as áreas do conhecimento é resolução de problemas. Porque essa resolução de problemas, ela traz os três pontos fundamentais, que é do conteúdo, né? O conteúdo é conceitual, que é o aluno conhecer, conteúdo procedimental, que o aluno começar a compreender, e o conteúdo atitudinal, que é o aluno colocar em prática o que ele aprende. E o quinto ponto é a gestão escolar, ou seja, a escola tem que ter uma gestão, ela tem que ser autônoma, justamente para buscar e ter a sua identidade. Então, penso que são esses pontos, essa integração pedagógica é que falta, e por essa falta torna difícil o estudo, a busca de conhecimento, não só da geografia, mas de toda a área do conhecimento, todas as áreas de conhecimento. Realmente, professor Sérgio, esses cinco pontos que você mencionou são extremamente importantes, né, para se ter uma efetivação desse conhecimento de todas as áreas, né? Então, quais são os recursos didáticos utilizados para as aulas de geografia para ter uma facilitação nesse processo de ensino-aprendizagem? Bem, penso que tem que se pensar a seguinte questão, que professor também aprende. Então, quando é que realmente aprendemos? Nós aprendemos quando somos estimulados e temos interesses e necessidades. Infelizmente, as escolas que dão essa oportunidade de formação não discute a questão que o professor também aprende. E quando dá essa formação, é muito superficial, porque nem sempre atende os interesses e as necessidades do professor para que ele atenda também os interesses e necessidades do aluno. Mas essa questão é fundamental, né? Porque a formação do professor, ela tem que ser política no sentido pleno da palavra. Não politicagem, mas política. Para ele entender que a ciência, ela é, por natureza, um conhecimento simbólico e socialmente negociado. Então, isso é fundamental numa formação do professor. E saber que o conhecimento científico é simbólico e que também é socialmente negociado, para que ele busque, a partir daí, esse pensamento, uma formação dele e dos alunos. Porque, olha só, Santo, a escola, a educação, diz que nós estamos formando cidadãos. Mas, geralmente, nós não pensamos nessa formação. Que cidadão está se formando? Nós não pensamos, muitas vezes, que, ou às vezes só pensamos, só para o trabalho. Nós temos que pensar também que o aluno ele tem que ser formado para também tomar decisões. Ele pode entrar como a ciência, o conhecimento científico é socialmente negociado, ele vai aprender e conhecer para negociar esse seu conhecimento. E aí nós vamos ver a situação crítica que o país vive justamente por isso. Então, pessoas que foram alunos, foram formadas, mas não foram bem formadas no sentido do conhecimento científico, dessa negociação do conhecimento científico. Então, exemplo, uma pessoa é convidada para um governo. Ele tem um conhecimento científico, ele sabe que determinadas ações, medidas numa cidade ou no país, não vão ser relevantes, ou seja, não vai atender à ciência, não vai dar benefício científico para a população, mas por questões políticas, ele acaba fazendo aquilo que ele sabe que realmente a ciência não contempla o que deveria contemplar, porque nós podemos esquecer que política tem interesse, a ciência tem necessidade. Então, a escola tem que começar a pensar uma formação nesse sentido, né? Que o conhecimento científico ele é socialmente negociado. Então, não podemos cair na lógica que nós vivemos hoje, no mundo todo, né? Estamos observando isso no Brasil, onde se negocia, a ciência é negociada sem nenhuma ética, na verdade. Muitas vezes nós vamos ver isso. Então, é fundamental que nessa formação do professor, o professor seja considerado como um agente que tem interesses e necessidades e que ele tem que entender que a ciência também é socialmente negociada para que ele dê uma formação aos seus alunos como agente transformador e cidadão. Não apenas nas palavras, mas nas ações. E aí o método científico da resolução de problemas, que é fundamental nisso, nesse processo da formação do aluno como cidadão. Sim, com certeza, professor Sérgio. Essa questão do método científico é muito relevante porque, primeiro, você está colocando aquela vivência, a contextualização em prática, né? O aluno, ele está acompanhando de certa maneira. E a partir desse momento que ocorre essa interação professor e aluno, ele acaba despertando o nível dele de criticidade e vai se indagando por que ocorre isso e por que não ocorre daquela maneira. E isso é de extrema importância. O professor ser esse mediador de mão dupla, ao mesmo tempo que ele te apresenta um determinado problema, entendeu? O aluno, se ele tiver um nível crítico que você estimule, esse aluno acaba te apontando uma das soluções para esse determinado problema. E o objetivo do ensino-aprendizagem é isso, é atingir, né, um resultado positivo nesse processo. Então, professor, a gente sabe que a formação continuada de professores é muito importante no processo de formação, correto? Então, eu gostaria de saber se a escola ela oferece incentivo para oferecer capacitação dentro ou fora da escola, entendeu? E como é que você vê isso? Se isso é um ponto positivo que vai melhorar a performance deste professor de geografia ou um ponto negativo? Bem, penso que esse ensino-aprendizado, ele passa pelo método. E penso que o melhor método, mais adequado, é o método científico, onde o professor cria no aluno a expectativa de resolução de problemas. Então, porque o método científico, ele leva o aluno a pensar, sentir e agir. Quando ele pensa, ele passa a conhecer, e aí está se trabalhando o conteúdo conceitual. Quando ele sente, ele passa a compreender. Aí ele está trabalhando o conteúdo procedimental. Quando ele age, ele aplica. Aí ele trabalha o conteúdo atitudinal. Então, acho que o método trabalhando a resolução de problemas leva esses três pontos fundamentais para o aprendizado e com o método científico, a partir da observação, de pergunta, de pesquisa, de criação de hipótese, da experimentação, da análise de dados, da conclusão e a aplicação, ou seja, as medidas que o aluno, a partir de todo esse trabalho, toda essa pesquisa, todo esse método, ele passa a aplicar o que realmente ele aprendeu. Daí, eu penso que o método científico, se todas as áreas do conhecimento utilizassem o método científico trabalhando a resolução de problemas, penso que o aluno realmente ele aprende. É, realmente essa sua colocação, professor Sérgio, é muito pertinente, porque até me fez eu refletir que na época, quando eu era estudante, a tecnologia na minha época era a máquina de datilografia. E logo quando eu terminei meu ensino fundamental, que eu migrei para outra escola, iniciar o meu ensino médio, foi que quando estavam chegando os modelos de computadores e estava começando a internet aqui no Brasil. Então, essa inserção do indivíduo numa tecnologia da informação tem que, de certa maneira, não só conhecer, né? Mas você tem que se adaptar a estes novos desafios, né? E o ser humano, ele sempre vai em busca de desafios. Mas, para isso, ele tem que ter a ciência de que ele é parte de um todo sistêmico. E desse todo sistêmico é que ele vai exercendo seu papel social, né, de acordo com a instituição no qual ele está vinculada. Mas perfeita a sua colocação, professor. Vamos falar sobre prática pedagógica. O senhor considera que uma aula contextualizada que envolva a interdisciplinaridade facilita a aprendizagem deste aluno envolvendo, por exemplo, recursos tecnológicos? Sandro, é interessante essa colocação da tecnologia. Vamos pensar o seguinte, a sociedade ela muda a partir da tecnologia. Como era o ser humano antes da descoberta do fogo? Como era o ser humano antes da invenção da roda? Como era o ser humano antes da invenção da escrita? E hoje a gente pergunta como é o ser humano a partir das novas tecnologias. Eu gosto muito de... Gostava, né? Fazia muito reflexão com o aluno. Quer dizer, gosto, mas fiz muito reflexão do aluno pensar essa questão de tecnologia. Eu mostrava um cesto de lixo, né? E mostrava que era tecnologia, que um cesto de lixo ele atende a uma necessidade do ser humano. Então, geralmente, as pessoas, não só aluno, mas muita gente pensa que tecnologia é só computador ou tablet. Ah, essas são as novas tecnologias. Mas tecnologia é tudo aquilo que ajuda o ser humano, possibilita o ser humano a resolver problemas. Então é fundamental em toda a tecnologia se pensar que aprender ciência, na verdade, é uma introdução. Nós estamos introduzindo, ou se introduzindo a uma nova forma. É diferente de pensar e pensar o mundo, pensar a natureza e tentar explicá-lo. Então, essa tecnologia é apenas um elemento, né? Toda tecnologia é apenas um elemento para esse olhar, essa forma diferente de pensar. Pensar o mundo e a natureza e tentar modificá-lo, transformá-lo sempre para melhor. Infelizmente, muita tecnologia está trazendo isso, uma forma diferente de pensar o mundo, pensar a natureza, mas muitas vezes acaba fazendo o contrário. Em vez de trazer benefícios, traz malefícios. Então, cabe a quem usa a tecnologia, como usa essa tecnologia. Então, quando ela é bem usada, ela é muito importante, porque ela traz realmente essa forma diferente de pensar o mundo, mas em busca de melhorar o que está ruim, né? De transformar em melhor o que está pior. Então, a tecnologia, numa sala de aula ou em qualquer lugar, ela é essa forma diferente de pensar o mundo, mas depende muito desse pensar quem usa a tecnologia. Boa colocação, professor Sérgio. E, professor, me diga uma coisa. A gente sabe que, recorrentemente, o professor de geografia geralmente trabalha com mapas, né? Até para mostrar países, continentes, oceanos, os hemisférios, enfim. E eu vejo assim, que no decorrer do tempo, corrija-me se eu estiver equivocado, que no decorrer do tempo, o aluno, de certa maneira, se desinteressou, entendeu? Por aquela aula que era bem detalhista, bem minuciosa, mostrava ponto por ponto. E quando eu vejo um professor utilizando o laboratório de informática através de um software, um mapa do Brasil, por exemplo, demonstrando as 5 regiões daqui do Brasil, acho fantástico. E qual é a sua opinião em relação à aplicabilidade dos recursos tecnológicos nas aulas, não só da disciplina de geografia, mas também de outras áreas do conhecimento? Qual é a sua opinião acerca disso? Sandro, infelizmente a escola ela ainda não trabalha essa integração pedagógica que é a integração também de disciplinas. Infelizmente, nós temos uma separação, uma divisão, né, de áreas do conhecimento, que na verdade deveria ter essa integração. E essa integração, ela se dá, eu penso, através do método científico que é utilizado na escola e que deveria ser utilizado por todos os professores. E esse método deveria ser justamente buscando a resolução de problemas. Porque para que serve a ciência? Para resolver problemas, atender às necessidades do ser humano. Por isso que nós colocamos que existe uma grande diferença e é muito complicado quando não se entende bem política e ciência. A escola ela tem um projeto político-pedagógico. Então, infelizmente, ainda não foi entendido bem esse projeto político-pedagógico, que deveria buscar um projeto político-pedagógico de uma escola. Buscar, pelo menos, resolver os problemas da própria comunidade. Mas, às vezes, a escola não resolve nem os seus próprios problemas. Então, é fundamental, penso que é importante, né, a escola trabalhar essa resolução de problemas como um método científico para despertar no aluno esse interesse e a necessidade que ele tem de aprender para poder praticar, para poder mudar pelo menos o mundo em volta dele mesmo. Porque esse método científico e trabalho, como nós já dissemos, a observação, fazer o aluno começar a observar bem ao seu redor e a partir dessa observação ele aprender. Então é importante que ele comece a pensar, né, conhecer para aplicar através de observação, formular perguntas. É importante porque se resolve os problemas no mundo, não são fundamental muito a resposta, mas a pergunta. E aí a pesquisa. É fundamental que o aluno comece a pesquisar mais, né, em todas as áreas do conhecimento. E esse método científico, buscando resolução de problemas, acaba integrando todas as disciplinas para resolver um problema ou vários problemas. Perfeito, professor Sérgio, concordo plenamente com você. Percebe-se que não há realmente uma interdisciplinaridade, há uma segmentação, cada disciplina no seu quadrado. Então, não há uma articulação. E eu vejo também, percebo, que tem professor que não se une ao outro professor para fazer um projeto que articule duas ou mais disciplinas para ter um conhecimento integrador para aquele aluno compreender de forma conjunta como é que o processo funciona, não só de despertar uma consciência socioambiental, mas também tornar esse aluno partícipe das suas ações, entendeu? A partir, da sociedade civil, como ela se posiciona em relação à Amazônia. E como você pode perceber, os meios de comunicação estão aí apresentando maior índice de devastação e queimadas em tempos de pandemia. Isso é inadmissível. E o professor, além dele ter o seu posicionamento político, o professor também ele tem que ser um formador de opinião. E se ele não forma este cidadão para cobrar e também questionar sobre essas questões que pairam sobre a nossa Amazônia, acaba ficando no marasmo do modelo tradicional. E os professores que estão, assim como eu, como outros, estão nesse tempo de pandemia, de ensino remoto, é mais do que um dever e compromisso do professor a se deparar, a abraçar esta causa e mostrar que podemos sim transformar o mundo para melhor, entendeu? Então, voltando aqui, eu vejo que o conhecimento científico alinhado ao conhecimento curricular promove um aprofundamento de cunho científico, certo? Então, de que maneira ele pode, contribuir para o educando a essa questão? Sandro, gostei do teu complemento aí e me passou aqui uma ideia de que para que haja essa integração e essa contribuição do conhecimento científico com o curricular, né, é se pensar e discutir a lógica política que vivemos. Como nós dissemos, a política ela tem interesses econômicos. A ciência ela tem necessidade de resolver seus problemas, né? De procurar entender e pensar a natureza e todo o mundo social, político e até econômico. Então, penso que só vai ocorrer essa contribuição quando a escola sair dos seus muros, fazer aquela integração, né, com o poder público, através das instituições, ou públicas ou privadas, para colocar o professor junto ou perto desse conhecimento científico, desse especialista que tem a técnica, né, que tem a técnica científica. E o professor pensa-se, pelo menos, que tem o conhecimento curricular. Então, integrar esses dois elementos, né, o conhecimento científico com o conhecimento curricular passa justamente por essa mudança de lógica política, porque a escola ela é parte desse mundo, dessa lógica política. Então vamos ver, vamos olhar que os planos curriculares vêm de uma instituição, de secretarias ou de ministérios que são comandados e orientados pela lógica política. Então, enquanto não se mudar essa lógica, se entender que política tem interesses e ciência tem necessidade, tem que se fazer o contrário. A ciência não tem que ser submissa à política, mas sim o contrário. É a política que deveria se submeter à ciência. Estão vendo aí vários exemplos hoje acontecendo no Brasil e até no mundo, mas mais crucial no Brasil, ou seja, onde a ciência se subjuga, se submete à política. Vimos um exemplo da vacina, né? Então, para que haja essa integração, essa união e um avanço no conhecimento para formar realmente cidadão, tem que se mudar a lógica política. Com certeza, professor. Fazendo aqui, indo para a nossa reta final, eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor. Como você analisa a interação homem versus natureza nos dias atuais, precisamente no qual estamos inseridos numa sociedade de informação? Sandro, é importante se pensar, né, que o homem ele age por interesse e necessidade. Então, diante do ambiente, diante da natureza, né, o ser humano tem interesses e tem necessidade. E aí cabe a reflexão que a natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Ou seja, nós agimos a partir de como nós compreendemos. Então, como é que se compreende a natureza hoje, o meio ambiente hoje? Então, infelizmente, se está compreendendo muito a natureza hoje, né, a partir do interesse que nós temos, interesses econômicos, mas não das necessidades que temos da preservação, da conservação. Então, é fundamental que o homem compreenda melhor para poder agir melhor. Realmente, Sérgio, você colocou um ponto bem relevante, né? Infelizmente, a maioria dos seres humanos que ocupam altos cargos da administração pública, infelizmente, só pensam no lucro e não pensam nas necessidades dos povos tradicionais, dos povos que compõem a Amazônia, né, de uma forma geral. E isso me entristece, de certa maneira, porque você está vendo povos ribeirinhos, povos indígenas sendo dizimados por esse vírus, entendeu? E o poder público simplesmente fala que ajuda e, na verdade, não está ajudando como deveria ajudar, entendeu? E eu vejo assim que a nossa Amazônia, ela tem uma riqueza incomparável, entendeu? Em termos de flora, de fauna, mas infelizmente a ação antrópica acaba prejudicando a preservação e a conservação desse bioma, né? Então eu quero agradecer, né, a sua contribuição, entendeu? Em dar esses esclarecimentos, né? Eu quero agradecer também a moça que me deu essa ideia do podcast, a Cíntia, né? E eu quero agradecer a todas as pessoas que vão escutar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, né? Então, obrigado, professor Sérgio Dantas Torres, entendeu? Espero que tenhamos futuras conversas sobre outros assuntos referentes à Amazônia. E até a próxima. Se o senhor quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Na verdade, Sandro, eu que agradeço a oportunidade de poder manifestar ideias, pensamentos, trocar ideias, novas ideias, novo pensamento para buscar construir uma sociedade melhor, uma educação mais eficaz e mais prática, né? Não só conteúdos, mas ações. Ter conteúdo para poder agir melhor. Então, agradeço a oportunidade, estão à disposição. E para finalizar, eu faria apenas uma reflexão, ou seja, para que todos façam uma reflexão, né? Nosso mundo, na nossa sociedade, principalmente, como somos educadores, pensar a educação melhor. E aí, tentar responder, né? O que é o trabalho do educador? É um sacrifício ou uma motivação? Ou um compromisso? Ou um desafio?